А глаза зали на хима. А face negra, X, mano. Estado crítico 1999, 2000. Aqui estou, aqui eu vou. Mais funk do que antes, preto como sempre. Vocal articulado 4P. Você me entende, se entende. Vê que o esquema é eterno, determinado e diferente. Sem lero-lero, independente, verdadeiro como sempre foi. Apetitoso, executado como sempre foi. Sem muita pose, ideia, pô, blá blá blá. Aqui tem ideia pra trocar. Se liga aí, o terror está de volta. Bateu em sua porta e vai entrar. Face negra, ho, ho. Face negra, ha, ha, ha. Ideia forte pra constar, hey. Face negra, ho, ho. Face negra, ha, ha, ha. O terrorista de volta. Especialista, terrorista, engatilhado. Somente está na mira, na nossa. O alvo, se renda, se ligue, não fuja nem tente. O produto é consistente, 100% informado. Correndo lado a lado com os mano aliado. Que no rap botam pra fuder, que não dão brecha a você. Que não sabe o que quer ser. Se liga nessa, não vou dar brecha pra fim de festa. Eu mando a minha rima, jogo em cima, pode crer. Vacilou, tomou na testa, ouça essa. O terror está de volta. Face negra, ho, ho. Face negra, ha, ha, ha. Ideia forte pra constar. Face negra, ho, ho. Face negra, ha, ha, ha. O terrorista de volta. Faz uma rima, entrou no clima, ganhou o tempo, sentiu que o trampo é bom, se ligou no som. Música de preto, merece respeito. Rap, rap. A voz da revolução. Rap, rap. Meu povo em evolução. Rap, rap. Nosso tráfico de informação, tomando conta, descontando a bronca. Só no proceder, agora eu quero ver se cura sua onda ou então os demônios novamente dominarão. Não, não, não, não fique, fique sempre na pule dessa gente. A comédia permanente, o escravo de francão. Agora é a hora, rola, bola sai da cola. Não vacila ou nós vamos te atropelar. O terror está de volta para os manos daqui, para os manos de lá. Sinta o peso, não, não tenha medo. Face negra agora está aqui. Face negra na área, ladrão. Jogue as mãos pro alto, vai batendo palma. Todo mundo agora eu quero ouvir. Vamos lá, então. Afro preta, musicalidade em ação. Lá do leste, ladrão, X estado crítico aí. Eu quero ouvir então. Afro preta, musicalidade em ação. Lá do leste. MK, Guinho, Ivo, face negra, vamos chegar. O terror está de volta, segure a sua bronca. Faça sua parte e fique a pampa. Novamente a bomba é solta em meio à guerra. É, direto de Taquera. Coab 1, 2, seja bem-vindo ao nosso templo. Fique à vontade, fique atento. Face negra está na ponta da agulha. Você não tem escolha, a batalha continua. Não me foda, minha revolta não tem pausa. Nosso povo é nossa causa. É, invadindo sua casa. Ei, ei, face negra está de volta. Face negra, ho, ho. Face negra, ha, ha, ha. Ideia forte pra constar. Face negra, ho, ho. Face negra, ha, ha, ha. O terror está de volta, de volta. Face negra declara, o sol nasce no leste em alto e bom som. Transmitir em ondas funk, rap, o verdadeiro boogie woogie do milênio. Veio pra chegar, pra alertar, em AM, FM, tudo mais que se pode escutar. Ivo, MK, DJ Guinho, X, Randall, estado crítico, Brian, 13, Eric 12, Macari, AFROPRTA, musicalidade em ação.